que acontece após a morte? Amado e amada ouvinte, quero te convidar a abrir, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que, em tua vida, recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu, atormentado. E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Este texto das Escrituras Sagradas contém detalhes do que acontece após a morte, tema esse que sempre foi alvo de muitas indagações. Mas Deus nos deixou aqui pormenores para que saibamos um pouco do que acontecerá após a morte, e o local onde as almas ficarão residindo até completar o tempo onde teremos que prestar contas de nossas obras praticadas durante um pequeno espaço de tempo em que vivemos nesta terra. Como você ouviu no trecho ora lido, podemos tirar algumas preciosas conclusões. Após a morte, dinheiro, posição social, influência não vão mudar seu destino. Após a morte, não há mais como retornar para ser corrigida alguma coisa. Após a morte, o homem não terá mais uma segunda chance. Após a morte, o homem não entrará num estado de transição, purgatório, reencarnação ou possível estado de purificação, visando atingir um nível superior. Não, não será assim. Após a morte, o estado é definitivo. Após a morte, só há mais 2 endereços que ficam distantes e separados um do outro. Um se chama Hades, local de tormentos, onde as almas ímpias aguardarão o irrevogável julgamento, sentenciado à segunda morte e eterna no lago de fogo. O outro é o seio de Abraão, local de paz e consolação, onde as almas salvas aguardarão a consumação dos tempos, após a qual alcançarão a vida eterna no paraíso. Como ouvimos no trecho lido, o homem rico e ímpio se encontrava no Hades, e quando percebeu que seu endereço era terrível, irremediável e sem volta, pediu a Abraão, de longe, que mandasse alguém para pregar aos seus parentes, para que estes não tivessem o terrível fim do lugar que este estava padecendo. Logo, Abraão lhe disse: Não há como os mortos que já chegaram a um desses endereços citados voltarem à vida, muito menos para pregar o arrependimento aos demais. Sabe, querido e querida, você tem a oportunidade hoje, ainda em vida. Você que ouviu este relato, saiba que ele é real, queira você acreditar ou não. Mas um desses endereços estão a te aguardar. assim como a todos os seres humanos. Mas Deus, em sua infinita longanimidade, traz ao seu conhecimento, em vida, como uma oportunidade para o conserto de suas más obras, ao arrependimento enquanto ainda vive, para não correr o risco de pegar o endereço errado após a morte. Mas talvez você possa estar ainda em dúvida sobre quais obras dão ingresso para o endereço do Hades, local de sofrimento. Assim sendo, no Novo Testamento, contido nas Sagradas Escrituras, encontramos de forma direta a relação das más obras que Deus está te revelando para você abandonar, arrepender e buscar o perdão na pessoa do Senhor Jesus, para que você, em Jesus, tenha direito à vida eterna, no endereço seio de Abraão, e de lá para o paraíso eterno. O relato dessas más obras pode ser lido em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. De forma complementar, também encontramos a lista dessas más obras no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Com base nos textos ora lidos, eis a relação resumida dessas más obras praticadas pelos imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais de qualquer espécie, ladrões, avarentos, viciados em álcool, viciados em drogas, caluniadores, estelionatários, cães, feiticeiros, homicidas, inclusive quem se mata ou suicida, mentirosos e coisas semelhantes a estas. Depois que você ouviu a relação destas más obras e o destino ou endereço de quem as pratica, cabe a você decidir em abandonar e arrepender, ou inevitavelmente aguardar a terrível recompensa de sua desobediência e negligência. Mas se você ama sua alma e reconhece que tem praticado pelo menos uma destas más obras, você pode, ainda hoje, buscar o conserto, abandonar estas más obras e, arrependido, clamar o perdão a Jesus, pois Ele é o único que pode te perdoar, purificar e te dar uma nova vida, inserindo-o na família dos salvos. Leia comigo conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo é santuário de Deus. Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, é o único capaz de trocar o seu endereço ou destino, desde que você abandone e arrependa-se das más obras e o aceite como seu único e suficiente Salvador. E conforme se lê em 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, nos diz que Jesus é o único que pode nos perdoar e purificar, nos dando vida eterna ao seu lado, onde não haverá mais sofrimentos para a alma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Dessa forma, em Jesus, todo aquele que crer, arrepender e confessar os seus pecados, encontrará o perdão que não poderia ser obtido de outro jeito. Jesus já consumou a salvação na cruz, derramando seu precioso sangue como sacrifício definitivo, cancelando as nossas dívidas com Deus. Cabe ao homem apropriar-se de tão grande salvação, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Jesus está voltando e você não pode ficar. Querido e querida, agora que você recebeu essa explanação, Jesus te convida a aceitar esta tão grande salvação. Não endureça o seu coração. Se você precisar de ajuda para entender mais sobre esse convite a uma nova vida que Jesus conquistou na cruz por você, entre no site www.fepraviver.org e lá você encontrará mais auxílios. Até lá, então! E tomara que você não erre o destino ou o endereço que será sem volta. Meu querido e minha querida, se teus pensamentos têm sido de suicídio, te peço, não faça isso. Você é preciosa e precioso. Converse com alguém sobre suas angústias e sofrimentos. Não deixe que esses sentimentos governem sua vida. Caso deseje, podemos te ouvir também. Saiba mais pelo link Não Suicide, pelo site www.fepraviver.org. Um grande abraço e saiba que sua vida é por demais importante.